you see in the damn room. Aproximava o monte do Calvário. Ali o meu Senhor se entregou por mim. No meu lugar morreu. Como poderei pagar? Não há como pagar o que Ele fez por mim. Cumpria-se o tempo, aproximava o monte, o monte do Calvário. Ali o meu Senhor se entregou por mim. No meu lugar morreu. Como poderei pagar? Não há como pagar o que Ele fez por mim. Precioso sacrifício de sangue remidor. É graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Hoje não há tempo, ah, não há tempo para Jesus. Não há como fazer o bem que tanto quero, mas faço o que não quero. E o meu Senhor tem que sofrer outra vez no meu lugar. Transforma o meu viver. Quero te honrar, Jesus. Precioso sacrifício de sangue. Maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Precioso sacrifício de sangue remidor. Maravilhosa graça de um Deus vivo para mim. É graça, maravilhosa graça do Deus vivo para mim. Deus vive.